las nalgas de mandarín. Vocês viram esta merda ou não? Qual? Não vi, não. Warcraft, não vi nada. Não vi. Nem sequer joguei o jogo. Opa, sabes que esse filme, o Sr. Joaquim, está a demorar bastante tempo a entregar-me. Mas já está lá com hardcoded, não é? Está, mas quer dizer... Para mim... Querias ver em 1080, não é? Pá, eu queria ver, não quero. Sabes que eu compro tudo o que há no Sr. Joaquim, mas depois não acabo por não ver. Mas, então este Warcraft é baseado no jogo, não é? Num jogo muito conhecido, que é então o tal WoW. Esta merda acho que já tem bastantes anos. E este filme, pelo que eu percebi, o meu irmão é que joga e ele teve-me a explicar que ele estava ao meu lado. Então ia-me explicando. Esta merda é mesmo as origens do jogo. E é realizado. Porquê é que eu fui ver esta merda? Perguntam vocês. Primeiro, porquê que foste ver essa merda? Porquê que foste ver essa merda, Miguel? Primeiro porque vou ver as merdas todas aqui em Grândola. E depois porque é realizado pelo filho do David Bowie, o Duncan Jones. Fez o quê? Fez o Moon, que é bom. Epá, viram o Moon? Sim, é bom, mas as pessoas gostam de dele comer. Não gostam? Eu gosto, mas depois este filme tem toda a gente levando para os tomates. Um gajo acaba por se fartar. É? E o Source Code também é do gajo. O Source Code gostei. A parte do fim, um gajo mete um bocado os pés para as mãos, mas sim, não é mau. Mas não é mau. Eu sabia que o gajo era filho do Bowie. Até é parecido. Se tu clicares, o gajo é por cima. Pois agora estou a ver. Não, e pronto, é, o gajo fez esta ideia. Merda. Esta merda basicamente são orcs que vêm lá de outra dimensão para conquistar aqui o nosso planeta. É tipo o Independence Day, mas com orcs. E depois os humanos têm que defender esta merda. E o principal é o gajo dos vikings. Mas isto no tempo do Senhor dos Anéis, não é? Isto... Sim, esta merda é no tempo do Senhor dos Anéis. E depois há magos. Epá, e o filme começa bem e tem uns planos onde tu vês que ainda houve ali alguma realização, mas depois o filme perde-se por completo e é um disparate. É Santa Bárbara. Mas para quem não? Mas para quem? E o teu irmão? O que é que ele achou? Sendo ele um jogador? Epá, o meu irmão também não achou muita piada. Gostou mais que eu. Vá, achou alguma piada pela mitologia e havia coisas que ele nem sequer sabia. Ou seja, mas falar, uma coisa que eu ouvi nas críticas é o vilão. Dizem que o vilão é bom. É verdade ou é treta? O vilão é mais ou menos... é mais ou menos terrível. Epá, tá, é terrível, é tudo mau. As pessoas estão a comprar isto, atenção, com os vilões da Marvel, que é tipo... Ah, sim. Nada. Então... Sim, mas isso supostamente pelo gosto físico é na Idade Média, né? Antigamente. É... Não. Era quando havia magos, 1600 e qualquer coisa. Mas o que eu estou aqui a ver na sinopse, está aqui a falar, repleto de dragões, zombies, ogres e naves espaciais. Não. Ah, deve ser se calhar atualmente. Nesta altura, esta merda é só os humanos estão em paz e tem os mágicos e vêm lá as filhas da puta dos orques para destruir esta merda toda. Porquê? Olhem, vejam bem como é que os gajos lembraram desta merda. Porque o planeta deles está sem recursos. Ok. Quem diria? Nunca vi. Nem eu. Ou seja, isto é uma merda tipo Avatar, mas está um bocadinho melhor a nível de efeitos especiais. Ou seja, mas o Warcraft já é um jogo para aí de meados dos anos 90. Eu nunca joguei isso, mas Warcraft eu lembro. Warcraft é mais velho que o Picard. E esta merda são mesmo as origens. Mas a malta que joga isso é tipo uma imensa minoria silenciosa, não é? Epá, sim, só pelas olheiras é que tu os copas. Mas há muita malta, tanto que acho que esta merda foi uma loucura na China, acho eu. É que agora até se vê, agora é que eles começam a sair de toca. Mas não. O filme, eu acho que eu lembro-me quando o filme estava a ser feito, teve muitos problemas de produção, acho eu, e edição, e nota-se muito a partir da metade do filme. Que sim, acho que o gajo cortou quase metade do filme, não foi? Sim, por causa está de... tudo, está uma confusão, pai. Está aos retalhos. Está. Eu não sei, eu primeiro, pronto, este tipo de filmes, vocês já sabem que não é muito a minha onda. Agora, o título em português diz assim, o primeiro encontro 2012, ou seja, vão ver mais, eu fiquei logo sem contato. Esta merda é até, já viste, isto é a história para os mais 10 minutos, isto já passaram para aí 20 anos? Não é? Imagina. Isto é mesmo quando o jogo ainda estava no Game Boy, ao caralho. Isto é mesmo o primórdio do primórdio. O meu irmão depois disse que o bom vai ficar mal e o... Mas as sequelas também vão ser do Duncan Jones ou não está a confirmar? O Duncan Jones deve ter ido com o caralho, não sei. Esta merda não correu muito bem. E depois no final põe um bebê no rio e tudo, tipo Willow. Pareceu o início do Willow, mas com um bebê orc. Tipo o Moisés. Não, tipo Willow, Moisés é a imitação, cara. O Moisés é a imitação. O Moisés é um reboot. do Willow. Exato. É um flip-flop. Mas é. Mas pronto, olhem. Conclusão. É um bocado terrível este filme. Pronto. É para quem? Hã? Para quem é este filme? É um público-alvo. Epá, eu acho pessoas que, é que nunca fuderam, talvez. E gostavam de saber como é que é um orc. É que eu nem na vida sei, real. Eu nem sei se os gamers vão achar piada isto, pelo meu irmão, não sei. Nem os fãs do gajo do Ragnar, do ator principal. Como é que é? Eu nem sei o nome do gajo. É um elfo. Ah, tem aquela gaja boa do Missão Impossível 4. Aquela gaja que também entra no déjà vu, a Paula Patton, sabem? Sim. Essa gaja é muito boa, só que está assim com os dentinhos, tipo dois dentes à vampira, mas para cima. Sim, tipo um Jaloui, não é? Né? É, porque aquilo depois para mamar na boca não dá jeito, mas o gajo mama na boca mesmo. Boa. E tem o gajo do Preacher. Ah, pois. Está de maus atores e está de croas, está terrível também. Pois não sei.